meuscds.com. É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção. Fiz tudo por ela pra manter a relação. Hoje nós se conversa. Tô decidido, não é à toa que eu me joguei no Mandela. Eu me joguei no Mandela. Eu me joguei no Mandela. Eu, parado no baile. E o popozão no chão, e o popozão chama na pegada, vai. Parado no bailão, ela com o popozão. E o popozão no chão, e o popozão no chão. Meuscds.com. É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção. Eu me joguei no...